Você sintoniza ZYJ249, Rádio Cultura de Arapongas Limitada. Estúdio situado na Rua Flamingos 357, primeiro andar, Arapongas, Paraná. Uma empresa do Grupo Pugliese de Comunicação. Horas e 22 minutos. O consumo consciente é um objetivo do desenvolvimento sustentável. Quando você toma banhos curtos, evita o desperdício de água e energia. O mesmo acontece quando você acumula roupa para lavar e aproveita toda a capacidade da máquina. Cada atitude conta, porque cada gota importa. Saiba mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Paraná. Governo do Estado. Nas Tardes da Cultura tem a raiz da música sertaneja com o apresentador mais querido no rádio. De segunda a sexta-feira, a partir das 15h, o Poeta Elias vem trazer moda boa, abraços e muita alegria no programa Viola Sertaneja. E toda sexta, às 17h, tem o Cantinho da Poesia com muita emoção. Programa Viola Sertaneja com o Poeta Elias. De segunda a sexta-feira, às 15h, aqui na Cultura. A oportunidade que você tanto esperava chegou. Agora você compra seu terreno no Espaço Condomínio em até 100 meses para pagar com financiamento próprio e condições especiais à vista. Condomínio fechado com ótima localização, liberado para construir na saída para Sabáudia, a 5 minutos do centro. Ligue 43 999384195 e faça um excelente negócio. Espaço Condomínio, seu sonho de morar bem é agora. 43 999384195. Alô, você que é de Arapongas, quer ter dinheiro na hora e sem burocracia? Pagamento facilitado e vantagens exclusivas nas lojas Quero Quero? Então aproveite para fazer agora mesmo o seu cartão de crédito Quero Quero. Aceita em farmácias, supermercados, postos de combustíveis e muito mais. Baixe o aplicativo Quero Quero Pague e peça já o seu. É rápido e fácil. Cartão Quero Quero, pronto para você. Mística Samba Desentupidor e Autofossa, a mais tradicional de Arapongas. Esgoto entupido, fossa transbordando, obra terminando, Mística Samba. Ligue 3276-4100. Serviços de recolhimento de entulhos, desentupidor e autofossa com equipamentos modernos, profissionais especializados e rapidez na execução, com atendimento em toda a região. Mística Samba Desentupidor e Autofossa, Rua Quetzal 837. Telefone 3276-4100. Contribua com o meio ambiente, não jogue lixo doméstico nas caçambas. Existe uma forma de contar que você pode espalhar sem medo. O amor. Participe da campanha O Amor Contagia. O movimento das instituições, empresas e da sociedade paranaense que está arrecadando fundos para que os hospitais continuem prestando atendimento aos pacientes do Covid-19. E para ajudar organizações da sociedade civil, como lares e asilos que correm o risco de fechar suas portas. Acesse pumpar.ufpr.br e faça agora sua doação. O Amor Contagia. Ajude a viralizar o bem.